009. 4065, suba para o nível 360, mantém ainda proa 180, cruzar o nível 110, resta uma navegação para o Dileda. Sobe nível 360, ao cruzar nível 110, direto Leda, 4065. Gente, Romeu Mike, acione código 0222, prossiga para a região de aerolevantamento. Zoom 4462, solo 27, visou via taxi aéreo, chama o solo 21, décima 9. Legal no 0 no 5. Ora, meu pai, no 0 no 5, ora, chegou o seu. Você é ponte pronto para o táxi. Contaremos. De Uno, inicialmente para o nível 050, QNH no 0 no 5. Impulso 04, cheque 3 pontos, vento no 50 graus no 09, ajuste no 05, autorizado a torre emitida. Eita, livre torre emitida, pista no 0, trem está baixado e travado. Último 04. 25, minha torre. Avista o P3 funciona final no zero. Firmo, lindo. Pelo passagem do tráfego, autorizado ali e mantém a pista no zero. Autorizado após a passagem do óleo, ali e mantendo no zero, igual a 2. Terminado, chama o controle IREL, 0120, décima 1. Gente, Tata, Romeu, CAWC, ataque autorizado até o ponto de espera, ataque sem ótimo, é forte para ingresso. Não vendo que ele é Delta, acione a identificação na proa de Aman para interceptar a chegada da Aman. QNH no 015, reporte no ponto ideal de descida. Está no ponto ideal de descida, eu vi daquele hotel, estou falando na proa de Amanda. Sente em condições VMC, desça para o nível 080, Vitor Kilo Delta. 080, Vitor Kilo Delta. Olímpio 04, toque remete 230, curva esquerda, mantenha o setor norte aguardando instruções, mantenha 360. Setor norte, 1500, aguardando instruções em 360 pela direita do Olímpio 04. Uma boa. Voo 1256, vento 170 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista 10. Informa o tráfego P3 da Força Aérea, mantendo o setor norte do campo. Tempo o tráfego autorizado, decolagem da 10, igual 1256. Oi, boa tarde, 3567, pode esperar 10 próximos. Tanto 3567, boa tarde, autorizada alinhar e manter, pista 10. Vale, manter 10, 3567. Sierra, Bravo Sierra, autorizado a alinhar e decolar, pista 17, vento 180 graus, 08 nós. Sierra, Bravo Sierra, modifica o transponder para 5166, 5166. 5166. Gol 1256, decolar 232, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, boa tarde. 56, passa 2 mil, pé. Gol 256, contato radar C da PUCA, suba para o nível 370. Nós temos 370 na PUCA, ó. 256. Vento 180 graus, 08 nós. Adoro, gol 1884, pode ficar pronto. Gol 1884, autorizado. Alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no zero. Em Sierra Bravo Sierra, vento 180 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, pista no 7. Gol 2009, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna Ilhéus 1201. 228, confirme a secundária? 1201, Ilhéus. 288201, Ilhéus, obrigado. Torre Olimpo 04 para perna no vento. Olimpo 04, mantenha a perna no vento, reporte para girar base. Eu mantenho do vento, reportará para a Charvazes, 504. Santo 567, decolado 34, controle Salvador em 120, décima 8. Santo 567, contato radar, saída Arboruno, Elefa. Arboruno, Elefa, 367, Santo 567. Salvador Brilho, Botan, Portugal, 2513, with Austin information, descending level 1. Portugal 513, on board arrival, transport level 050. Transport level 050, Portugal 2513. Quatro mil pés, eu acho que é um quilo. Top quilo, desceu para 2000 pés, ajuste 1015, livre LS, reporte localizador. 2000 pés, 1015, ajuste livre LS, eu acho que é um quilo. Gol 1620, reduza para 230 nós. Reduzindo para 2000. Gol 1620. Bravo, controle. Patango Lima, Vitor Delta, autorizado ingresso. Pista no 7, reporte alinhado e pronto. Axé, no meu pé, reporte para o da barra. Para o da barra, no pé, no pé. Vitor Clodelta, Delta, pode prosseguir na descida? Vitor Clodelta, Delta, desça para o nível 060. 060, Kilo Delta. Gol 1256, chame centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Copiado, boa tarde. 256. Deixa-me controle Salvador em 120, décima 8, novo. 208, bora. Também de Bairro Bravo, meia dúzia de milhas norte de Salvador. Chame controle transmitido às cegas, passe para a frequência torre 118.95. Controle, chega o novo, Tango de Bravo. Afirmo, tá? Meia dúzia de milhas norte de Salvador, confirmo suas intenções, eu prossigo para Salvador. O momento é mantendo o sobrevoo sobre a barragem Joane, senhor. Gente, mantém o setor, reporte para livrar esta área. Positivo, vai aproximar para aproximadamente 3 milhas e está na escuta permanente. Caso necessite, troque para a torre, voltando de Abrão. Go no 620, vetoração sequenciamento. Vai na proa 035, limite o localizador, desça para 3 mil pés, ajuste 1015. Vetor proa 35, 3000, 1015, Go 620. Controle, Go no 884, decolando. Com 884, contato radar, sai da PUCA, suba 230. PUCA 230. Salvador, boa tarde, o azul 2791 para a destina. 2791, chegada a mão, desce para o nível 03, versão 080. Descendo 080, chegada a mão. Controle, o tanque de Abraão. Controle, o tanque de Abraão. Tanque de Abraão. Prossiga. O tanque de Abraão mantém a aproximação em direção a Lauro de Freitas, senhor. Está mantendo o próximo no momento a 500 pés. Entende. Chama agora a torre 1895, tanque de Abraão. 1895, Bravo. Olimpo 04, Rocker Remete 838, manter o setor norte. Efetuando 360, aguardando instruções para prosseguir o circuito de tráfego. Informa o tráfego Robson 44. Mantendo aproximadamente 500 pés no setor norte do campo, sem contato com controle torre. Paciente Olympus 04, tem o tráfego de pés acionado 0137, 500 pés abaixo da 24. Vamos manter o setor norte, 1500 pés agora na instrução. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, informa o tráfego P3 da Força Aérea, mantendo aproximadamente 1 mil pés. Irá prosseguir mantendo o setor norte e vai efetuar o 360. Confirma intenções? Sente visão tanto do trânsito de controle. Estou mantendo o sobrevoo sobre as regiões aproximando de 9 vezes. Senhora, 500 pés. Na escuta permanente. Sente Tango, Índia Bravo. Mantenha a separação regulamentar. Atento ao P3. Gostou, localizador. 020, mantendo a proa, aguardando o vetor final. Salvador, Kilo Delta, pode prosseguir na descida. Vitor, Kilo Delta, desça para o nível 0, coisa, desça para 4 mil pés, ajuste 0 no 5, reduza para 200 nós. 4 mil, 0 no 5, reduzindo 200 nós, o Vitor, Kilo Delta. Tá, localizador, Oscar, Golf Kilo. Oscar, Golf Kilo, nível LS, Chimitor em 1895. 1895, Oscar, Golf Kilo. 3567, chame Centro Recife na frequência. 1260, Vernon 28-8. Recife 260, 3567. Salvador, está 3367, pessoal. 3367, chegada a Gonf, desce para o nível 060. Já me dá uma 3367. P20 para o localizador, direita por 130, reporte estabilizado. Direita 130 para o localizador, vou no 620, chama estabilizado. Vitor Kilo Delta, reduza para 170 nós, desça para 4000, 4000 pés, estado 1015. Reduzindo para 170 nós, descendo para 4000, 1015, Vitor Kilo Delta. 20.8. Salvador 208, obrigado, gol 959. Patango Lima, Vitor Delta, decolado 240, controle Salvador em 120, decimal 8, mau voo. 208, Delta. Informo que ainda não recebo o modo Alpha Charlie Transponder. Vem mais, Pedro, vai fazer o check-in equipamento. 284, chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. 265-2545, gol no 884, vá. Controle, boa tarde, gol no 659. Peça, ajuste 105, livre LS, reporte localizador. 2000 com 1015, livre localizador, gol no 620. Vitor Kilo Delta, desça para 3000 pés, ajuste 1015. 3000 no 095, Vitor Kilo Delta. Controle, o Lima Vitor Delta, mantendo meu pé no corredor. Lima Vitor Delta, mantendo no meu pé, acione normal no transponder. Cliente da aeronave nacional, como no Chanel 6227, aguardando instruções. Manterá. Salvador, Palma Bravo, Serra Aquilo, tinha que avançar, passar uma mais agora. Configura o controle. Serra Aquilo. Chegada AMAN, desce para o 080. Serra AMAN 080, Bravo Serra Aquilo. Vitor Delta, apenas confirmando, corredor Axé, Bonfim, Interlagos, pouso Salvador. Afirmativo, afirmativo. Se possível, atravessa Itaparica e pega Vera Cruz e prossegue até Interlagos, pode ser? Eu tenho um tráfego sem o transponder, a indicação do transponder, setor de Vera Cruz. É, mantenha o corredor Axé, Bonfim, após Interlagos, evitando a área de Vera Cruz. Sentido Ponce, Interlagos, está na área de Vera Cruz. 2620 complete, LS, chame torre 1895. 1895, 6620. Azul 2791, prosseguindo, Cecília. Azul 2791, desça para 3000 pés, ajuste 1015. 3000 pés, 1015. Vitor Cruz Delta, desça para 2000 pés, ajuste 1015. Reporte localizador livre, LS. 2000 pés, 1095, reporte localizador Vitor Cruz Delta. Bono 620, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro no 095. Aguardando autorização, Bono 620. Lima Vitor Delta, informa o tráfego, 12 horas, 3 milhas, um Carajás, levando 3 mil para 2 mil pés, final da pista 1-0 para o pouso. Lima assistente, Vitor Delta, vai, tá girando à direita aqui, vai tomar cima de Paris, possível? Gente, Vitor Kilo Delta, tráfego 3 horas, 2 milhas, um Falcon, mantendo 1 mil pés como norte. Assistente, o tráfego ainda não visual, Vitor Delta. Libera a direita, chame controle solo em 121 decimal 9. 3129, ótimo o quilo. Resilhão. Repete, copiado. Repetindo a terra do vento, o 204. Mantém o setor norte, efetue 360 para a direita, aguardando instruções. 360 para a direita, 04. Bono 620, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-80 graus, 089. Autorizado, pouso 1-0, voo 620. Salve de Abravo, Torre. Repetir a mensagem? Sente Tango em Jabravo. Estou indo para Tango Vitor, Kilo Delta, está estabilizado o localizador, mas está em condições visuais, estou com a mudança de regra e prossegue visual, pressão no 7, se possível. O Chanel 6227 mantém o ponto de espera, aguarde instruções. Olimpo 04, mantém-se afastado do sinal da 17, informa o tráfego em aproximação da 17. É, eu vou manter aqui afastado, é porque a gente teve que sair da órbita porque concentração demais, quase. Muito grata. Torre, o Lima Vitor Delta está na proa da rotatória, mantendo 800. Papatango Lima, Vitor Delta, desça para 1.000 pés, prossiga o CEASA, aguardando instruções. Para 1.000 pés, CEASA, aguardando. Papatango Vitor, Kilo Delta, informo tráfego em aproximação final no 7, informo se cancelar e prosseguir para o 7 será o número 2, confirme intenções. Para prosseguir para o 10, então, Vitor Kilo Delta. Para o nível 050, reduza para 2309. Essa nova 050, reduzindo 139, alta 3367. 1219, no 62. Tango, Índia Bravo, torre. Sente Tango, Índia Bravo, reporte através de buraquinho para transferência. Ajuste de altímetro, mantenho no 0 no 5. Oscar McKenna, que é autorizado, táxi, reporte táxi para Oscar. Reportará na Oscar, sabe ingresso 97, Oscar McKenna. Torre, o Lima Vitor Delta está sobre a rotatória, fazendo 360, vem lá aqui. Lima Vitor Delta, efetue 360, aguardando instruções. Lima Vitor Delta. Capatango Vitor Kilo Delta, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, zona zero nós. Pouso autorizado, pistão no zero, Vitor Kilo Delta. 791, Liz LF, chame torre 1895. 1895, obrigado. Bravo, Sierra Kilo, vetoração para sequenciamento, número 5 na aproximação, curva da esquerda para o 090, limite. É o que dê mais 170 do NDB Simbra. 7 para o 090, limite que dê mais 170 do NDB Simbra. Airport of the Air 2513, down to 2000, Eastern H1013, report and localize 1A10. 2000, Eastern H1015, and again, the last of message. 3367, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 5. Passa a minha com 1015, eu tô 3367. Azul 2791, não confirme? Isso, 2791. Gente, Azul 2791, não mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso. A Sierra reporte atingindo o nível 085. 6227, informo o tráfego em aproximação, aguarde instruções para alinhamento e decolagem. Foi o Lima Vitor Delta. Papatango Lima Vitor Delta, mantém o setor norte 360 pela esquerda, aguardando instruções. Vitor Delta. Chanel 6227, após a passagem do Carajá, autorizado a alinhar e manter a pistão no zero. Barro meu Oscar Mike Yankee, decolagem autorizada, pistão no 7, o vento 1.60 graus, 08 nós. November Osco Whisky, livre acionar, chame para o táxi. Número 3 na aproximação. 909, 3367. Controle, copia o Bravo Seca. Aqui, eu prossigo. Atingiu 060, a intenção é cancelar mais próximo e pousar na 17. Eficiente, mantendo o 060, tráfego 1 hora... 8 milhas, um Airbus 320. Gente, processo. É 6227. Então, 3367, vetoração para o sequenciamento, número 3 na aproximação. Foi na proa 200, limitado pelo localizador. Desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 5. 2.000 pés, com 1015, voando na proa agora sobre a vetoração 200, limite a localizadora, está 3367. 327, mantenha o ponto de espera. Alacé. Tamo, já bravo, confirme, vai prosseguir por aqui? Eu vou dar no buraquinho, tá mantendo o prejuízo, gente vai prosseguir sobre voo, setor Whisky? Positivo. Mantenha o setor norte aguardando instruções para o cruzamento da final no 7. Alvo do Tower, Portugal 2513, boa tarde, 6 miles, final runway 10. Portugal 2513, maintain approach, expect landing clearance. Roger, mas continue approach, Portugal 2513. Azul 2791, pouso autorizado, pistona 0, vento 1 do 60 graus, zona 09. 2791, pouso livre, pistona 0. Shanner 6227, decolar 252, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Obrigado, Shanner. Quem é que está presente, transfere controle Salvador em 120, decimal 8. Passa o Mike Yank, chamar a torre. É isso, mas... 0 minutos, para confirmar o abraço aqui. Controle da Sanem 627. Dando instruções. Controle da 627. 627, contato radar, saída, sambo 1, subou para o 360. Para o 360, vamos pular mais adiante. Lida. Pronto. Controle é o Papa Romeu Oscar Mike Yankee. São número PS, reporte 20 milhas afastado. Ok, GCT Maraty reportará na 20ª Oscar Mike Yankee. Para a pressão vai na proa 130, reporte visual para modificação. Forte pista livre. Formará pista livre. Sinal ILS, chame torre 11895. Ah, estabilizado, já 195, 3317. Go 2513, clear to land runway 10, wind 180 degrees at 10 knots. Clear to land runway 10, Portugal 2513. Azul 2791, chame controle solo em 121 decimal 9. 9. Sim, favor de transferência. Aguarda, Juliette, compra mais. Poste na papá. Tango e Zabravo ainda mantém o setor. Salvador de Lima, Vitor Delta, como é que está a situação? Eu estou aqui cheio de urubu. Sente, Vitor Delta, temos mais uma aproximação para a final da 1-0, após ser autorizado ingresso no 7. Vitor Delta. É Portugal 2513 on the ground at 55, leave the runway and call ground, 121.9. Leave runway 119, Portugal 2513. Corre, Salvador, está 3367, estabilizado no ILS. Está 3367, mantém a aproximação, aguarde pistão no zero livre. Aguardando o Salvador, zero livre, está 3367. Gente. Está 3367, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 109. Autorizado a pouso na pistola 0, está 3367. Papa Tango Lima, Vitor Delta, autorizado ingresso, final no 7, aguardando instruções para pouso. Lima, Vitor Delta, vai enquadrar final no 7, aguardando. Tango de Abravo, mantenha-se afastado da final no 7, forma o tráfego em aproximação. Lima, Vitor Delta, informa o tráfego à esquerda, Robson 44, mantendo o setor a 500 pés, não interfere. Vitor Delta. Shanner 6327, reporte visual, com R2 data ao final para pouso. A visual. Após a passagem do tráfego autorizada, alinhar e manter no zero. Alinhar e manter após o tráfego, 327. pessoal que escuta a Rádio Feira, bom pouso, Mike. Aguarde, mantenha a chegada para o médio no 6314. Atingiu 085, mantém a escuta do controle. Negativo, cruzando 045. Cruzando 045. Xanai 314, desça para o nível 100 inicialmente. 100, 314. Lima Vitor Delta, final da 17, bastante. Passando Lima, Vitor Delta, pouso autorizado, pistão 7, o vento 180 graus, 109. Vitor Delta, livre pouso no 7. Papá Romeu, November, Oscar Whisky, reporte visual com Falcon, final no 7. Norte do campo, 1 a 500, outra 1 a 1000, outra 1500, peço. Esquerda 070, Bravo 7. 67. Xaner 6327. Ao alinhar decolagem autorizada, pistona 0, vento 180 graus, 109. Livre decolagem. Livre decolagem, 6-7. Corre o anil 04, Tamo, confirma intenção de manter 500 pés, setor uísque. Negativo, 500 pés, setor uísque. Corre, boa, 2233, posso parar 1 no 0. Passarizo 2233, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto para 2233. 065, Sérgio, repórter atingindo. Rodamento está atingindo, Sérgio, Bravo Serra. Bravo Serra, aquilo, esquerda para o 010, reporte em condições visuais para modificação. Mente 0 no 0, Bravo Serra, aqui. Corre, olhou para o 04. Vem, mas quanto tempo de espera? Olimpo 04, aguarde, mantém o setor. Vamos manter aqui o setor. Alguma expectativa aí por dentro? Tráfego Salvador, boa tarde, gol 1097. 04. 36327, decolar 200, chame controle Salvador em 1208. 208, vai chamar, obrigado, boa. Corrida triste, vai ser. Sente autorizada, alinhar e manter no 7 de novembro, Osco Isle. Lima Vitor Delta no solo 00, local de estacionamento. Sente autorizado, Bege Serex, táxi via pista, pátio, Aerostar, estacionar frequência livre. Passarizo 2233, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 109. Então, e decolar 2233. É, uma posição, por enquanto? Autorizado, Salmo. Salmo, obrigado, Salmo. Sente Oscar Golf Kilo, vai prosseguir pátio 5? Negativo, pátio 5, Garabaité. Sigo Falcon, como número 2, táxi Papá, pátio 5, a estacionar frequência livre. Sigo Falcon, como número 2, táxi Papá, Garabaité. Oscar Golf Kilo. Limpo 04, autorizado ingresso, perna do vento, reporte para girar base. Informa o tráfego, Robson 44, mantendo o setor uísque a 500 pés. Limpo 04, vamos manter a perna do vento, reportará para girar base. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, informa o tráfego P3 da Força Aérea, irá manter perna do vento após final no zero. Mantenha-se afastado da final da 1 no 0 e 1 no 7, por gentileza. Papa Romeo November, Osco Whisky, pista livre de decolagem autorizado no 7, 21, 80 graus, 109. Livre decolagem aqui, 37, para o Osco Whisky. Papa Serra, aquilo quanto é de voo no setor? Negativizar o setor para ataque. Sente, mas escuta para modificação. Sente, ataque. Fez modificar a presença, você vai fazer aquilo? Negativo, o braço é aquilo. Descente, mantendo a proa 100, modificada agora 03, desça para 1.500 pés, aguarde transferência para a torre. 7.510, proa 100, aqui aguardar. Então, boa tarde, 2233, decola Mono VATAP. Vocês 2223, contato radar, sai da Momo, suba para 160. Momo VATAP. 1602233. Cruzado 4, autorizado, gira a base, reporte final 10. Nível base, reportará final 10, 104. Próximo aqui ainda não visual com o aeródromo. Excelente. Próximo aqui, forma o tráfego 3 horas, 5 milhas, um elétrico da Força Aérea, uma cena 1.500 pés no rumo oeste. Tem condições da presente prosseguir, correção. Atingi 1.000 pés, tome proa da rotatória, César. 1.500 pés, reporte base 1.500 pés. Mantendo 1.500 pés, gerando base, Olympus. Cruzeiro 4, desconsidere a última informação. Última mensagem, prossiga a descida para toque arremetida norma 0. Então vai iniciar a descida de base para final, sem baixada e travado, Olympus. Estamos de Bravo, Torre. Confirme destino? Aproximação 2.0. Intenções após? Eu saí da pós para reanimata. Gente, mantenha o 080, o Xené 6314. 180 graus, 089. Toque arremetida, pista 0. E toque arremetida, pista 0, Bravo Serra Aquilo. Negativo, Bravo Serra Aquilo. Bem, então, à direita agora na proa 280, o Bravo Serra Aquilo. 80, Bravo Serra Salvador, boa tarde, Oscar Whisky, decolou na sua escuta. Oscar Whisky, o corredor achou no meu pé, reporte no farol da barra. Agora visual, Bravo Sierra aqui. O controle do CA, Bravo Sierra, está passando agora 58 milhas de Salvador. Bravo Sierra aqui, chame torre 1895. Gente, torre 1895, Bravo Sierra, ciente, chame controle de Elza 1201. A proa de Elza presente. Solicitação de Ilhéus. Tem mais resposta na de Ilhéus, 1201. Você abra a fé, obrigado, senhor. Bom dia. Xané 6314, desça para nível 050. 050, 6314. Certo. a manter o setor norte, 1500 pés, aguardando instruções do 104. Papa Romeu Tango, Índia Brava, copiou? Sim, está mantendo o setor Bravo. Prefiro a final, da final, onda 7. Sim, prefiro onda 7, Bravo. Então, e Papa Romeu, Serra Golfiótica, para acionar? Terra Golfiótica, ciente do acionamento, chame para o táxi. Chamarei para o táxi. Olimpo 04, considere toque arremetido ao 06, mantém o setor norte aguardando instruções. Sempre a manter 360 no setor norte, confirma? Confirmo, 360 para a direita, mantendo o setor norte. Gente, então, 360 para a direita, mantendo o setor norte, Olimpo 04. Final no 7, agora o braço é aquilo. Bravo, Serra Aquilo, autorizado pouso, pista no 7, vento 1 no 70 graus, 079. Autorizado 17, Bravo Serra Aquilo, quente. Quase autorizado ingresso perna do vento. Como vai completar e ingressar na perna do vento da pista 1 do 0, Olimpo 04? Chame 6327, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna Ideus 1201. 288, 201, obrigado senhor. Boa semana, senhor Rolai. Tango Índia Brava, autorizado o cruzamento da final da 1-0. Prossiga no farol de Itapuã, aguardando instruções para prosseguir para o Açu, em coordenação. Itapuã, Bravo. Bravo, Serra Aquilo no solo ao 09, local de estacionamento. Gente, prossiga o táxi via pista, reporte táxi Iótica, pista livre. Limpo 04, efetue mais um 360 para a direita, informa o tráfego bem acelerado na final da 1-0. Não será possível o ingresso no circuito. Paciente, Olimpo 04. Autorizado, Matheus 14, autorizado, ILS, reporte no localizador. Autorizado, ILS, reporte no localizador. Índia Bravo, assim que ingressar na linha do litoral, chame o controle 120, decimal 8. Litoral 108, Bravo. Também de Bravo, mantenha o litoral, reporte para o regresso. Mantenha litoral e é para estar iniciando sobrevoo em Pituaçu, Bravo. Pituaçu, ciente. Reporte visando a área de Pituaçu. Ciente, Bravo. Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Bravo, Índia Romeu, cruzando 330, informação Papá. Bravo, Índia Romeu, boa tarde, chegada Pomed 1. Desça para o nível 160. Pomed 1 para o 160, Bravo Índia Romeu. Localizadora, Chanel 6314. Chanel 6314, chame torre 118, décimo 195. Torre 2154. Max, reporte na Romeu. Reportarei na Romeu, que é a Romeu. Índia Romeu? Prossiga, Índia Romeu. Quero confirmar na ativa do Google que está recebendo o Bravo Índia Romeu. Estou recebendo o Bravo Índia Romeu, alto e claro. Quero confirmar o signativo do Google que recebe o Bravo Índia Romeu. Na Não, tem um azul, que é 6918. Sim, 6918, certo. O azul 6918, 234. Não, não está escutando o controle. Ah, positivo. Ok, vou aguardar ele entrar na 208 então. November S. Cruz, sente frequência livre de coordenação. 345, November S. Cruz. Azul 6908. Só com prazo internacional. Se possível, se autorizar, eu mantenho perto. 18, é, o Bravo de Romeu, 1234, por favor. Azul 6908, controle. Prossiga, mantendo 150. Teste, copia as condições de Salvador, Palatis. Informação Papá, 6908. Gente, 6908 azul, chegada com médio 1, desça para o nível 050. Médio 1, descendo para o 050, azul 6908. O azul 6908 é o Bravo de Rondô, eu preciso chamar o 234, por favor. Na base Olympus 02. Olympus 04, prolongue mais um pouco, pelo 90, aguarde para gerar a base. 04, prolongue, aguarde. 04778, autorizado, LR mantém isso no zero. LR mantém isso no zero, 04778. Meu Bravo, Índio Romeu, desça para o nível 070. 070, Bravo, Índio Romeu. 04, autorizado girar base, pista no zero. Informação de tráfego 320 da TAM, alinha no cabeceiro no zero, pré-iniciar a rolagem. Está girando base, ciente do tráfego, 04. Xanemia 314 no solo, 115, livre via Fox, chame solo 121, decimal 9. Na próxima cidade, solo 209, 63, 104, boa. Você me deu pra proceder? Ah, no Paco Pitou, a intenção, cruzamento 2, estando no zero pra seguir pra rimar, senhor. Teste, mantém a linha do litoral, inicialmente na proa do farol de Itapuã, temos tráfego final da pista 10. Chame agora a torre em 11895. 11895, Bravo. Romeu Tango, Índia Bravo. Prossiga. Gente, tá visual com o P3 na final no zero? Gente, a retaguarda do tráfego, autorizado cruzamento do eixo, tá no 028, reporte eixo livre. Retaguarda, cruzamento no zero. Olímpico 04, vento 170 graus, 079. Autorizado toque e arremetida pista no zero. E toque e arremetida pista no zero, tem machado travado, Olímpico 04. Bravo India Romeo, reduza para 2309. 2309, Bravo India Romeo. Me controle Salvador em 120, decimal 8. 208, você tem a rota, rota 78. India Bravo, QNH no 0, 1-5. Vento 1-70 graus, 079 do aeródromo. Pouso por ponto em risco, RMA, reporte no solo controlado. Solo, o meu servo Fiosco autorizado, alinhar e manter no 7. Então 478, contato radar de decolagem, sul para o nível de voo 330, via 6 da FUCA. 7 para nível 330, saída Puka, 478. 04, tocou RMT aos 18. Suba para 1.510, autorizado perna do vento da pista 1-0. Informa o helicóptero 510 prosseguindo para pouso no heliponto Benimar. Reporte para girar base da pista 1-0. Perna do vento 1.500, está ciente do tráfego, o Olympus 04 reportará para base. Papai Romeu, Sierra Golf Oscar, confirme intenções, toque emitida no 7 ou prossegue para a Veracruz? WhatsApp 2233, Patrulha. Chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2285.2545.2233. Como meu Bravo de Romeu, retoração para o sequenciamento, curva esquerda por OA 020, pelo limitar o curso do localizador. Esquerda 020, limitado pelo curso, Bravo de Romeu. No momento não é possível na 1-7, confirme as intenções. Encerra Golf Oscar, autorizado decolagem pista 1-7, vento 190 graus, 08 nós. Bruno 097, autorizado decolagem pista 1-0, vento 190 graus, 08 nós. Gente, também já bravo, solo 2-0, uma boa tarde. Decolagem, 097, pista 1-0. Olimpo 04, terra do vento, já para a nave na decolagem, está pronto para girar base. Olimpo 04, autorizado girar base, pista 1-0, reporte na final, baixado checado. Autorizado base, reporte na final, baixado checado, Olimpo 04. 1-8 com curva pela direita. Curva pela direita, até obrigado. O senhor será agora o número 2 na aproximação. O Bravo Vigia Romeu tem condições de descida para 2 mil pés? Afirma, chefe. Azul 6918, curva à direita. Proa 170. À direita, 170, 6918. O senhor está com referências. Afirme? O Bravo Vigia Romeu tem referências. Gente, o Papão Meu Bravo, Índia Romeu, afastado 1,8 milhas oeste do Velho Salvador, que atua a navegação, voa direto Duna. Ele separa 2 mil pés e reporta estabilizado. Direto Duna, reporta estabilizado, 2 mil. Bravo de Romeu. Mantendo na escuta, Serra Golf Oscar. Meio de base, torcional, baixado e travado, Olimpo 04. Olimpo 04, autorizado, toque arremetida, pista 10, vento 190 graus, 08 nós. Toque arremetida, pista 10, Olimpo 04. Bono 097, decolado aos 22, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa tarde, voo 097. Oi, boa tarde, está 31, 5 pontos para a próxima. Então 31, 55, boa tarde. Visual com P3 na curta final no zero. Após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e mantém pista no zero, TAM 3155. Após a passagem, alinhe e mantém 90, TAM 3155. Vou para o nível de voo 360, via, sai da Arbo 1. 360, via Arbo, voo 1097. Azul 4423, boa tarde, mantém ponto de espera, pista no zero. Mantém, 4423. Autorizado. Bravo, Índia Romeu, chame torre 11895. 11895, Bravo, Índia Romeu. Seu Papa Romeu, Bravo, Índia Romeu, autorizado na ILS. Bravo, Índia Romeu, continue a aproximação, aguarde a direção de pouso, 0-15 no ajuste. Gente, aguardando. É, intenção, pausa externa, condições visuais, prosseguir para 1-7. Gente, reporte para o cancelamento, Bravo, Índia Romeu. Reportará, Bravo, Índia Romeu. Olimpo 04, tocou e remeteu aos 2-3. Confirme intenções. Manter mais o circuito de tráfego, está mais para mais dois toques remetidos. Gente, Olimpo 04, suba para 1.500 pés. Mantenha o setor norte do aeródromo aguardando para prosseguir com o circuito. Olimpo 04, evite a final da 1735, informa o tráfego, irá para prosseguir para a pouso na mesma. 17. Afirmativo, vou manter o setor norte, curva pela direita aguardando. Olimpo 04. TAM 3155, autorizado decolagem, pista 10, vento 180 graus, 07 nós. Chegou decolagem, TAM 3. Regras de voo, visual, a 1000 pés, pelo corredor Axé, Serra Gopiosca. Azul 6918, para interceptar o curso localizador, curva direita para o 050, reporta estabilizado. 050, reportará estabilizado, 6918. Bravo, Índia Romeu, condições visuais, da presente, propõe. Alô, Bravo, Índia Romeu, informação de tráfego, P3 da Força Aérea, 1.500 pés, mantendo espera, setor norte do aeródromo. Voo instrumento cancelado 225. Autorizado, base pela direita, pista 17, reporte na final. Base pela direita, 17, reportará, paciente do tráfego, Bravo, Índia Romeu. 3155, decolado 225. Informa o tráfego, P3 da Força Aérea, 1.500 pés, setor norte do aeródromo, sem interferência. Chame o controle em 120, décima 8, bom voo. 08, boa tarde, legal. Sim, 5, contato radar decolagem, suba para o nível de voo 320, via cega Sango 1, tração ótima. Sango 1, ótima, 5, 320, autorizado, tá? 3, 1, 5, 5.